Cobra. Hoje em dia, agilidade é tudo que queremos. Gente, temos betoneiras elétrica e a gasolina, andaimes, compactador de solo elétrico e a gasolina, marteletes de 5, 11 e 30 quilos, furadeiras, lixadeiras, escadas e muito mais. Você vai encontrar é na Inove Locações. Olha aqui, gente. Segura o som, DJ. Pessoal, Inove Locações. Entregamos na sua obra, viu, pessoal? E agora, contamos com a novidade. A mini retroescavadeira. Trabalhamos com escavações de piscinas, fossa, baldrame, valas para canalização e muito mais. Pode contar com a gente. Pode contar com a gente. Inove Locações, a amiga do construtor, viu? Anota o nosso endereço aí, pessoal. Rua Marechal Hermes, 234, no centro de Porto Franco. E o telefone? Tem que ter, né, pessoal? 63 992 74 1803, ou 99 981 77 3598. Inove Locações, a amiga do construtor. A diversão que encanta toda a família está apenas a 1 quilômetro de Porto Franco. Conheça o Encanto do Porto Parque Aquático, onde a alegria é garantida. O local conta com piscinas adulto e infantil, playground, área verde, bar variado e cozinha com pratos deliciosos. Tudo isso em um lugar que valoriza o atendimento de qualidade e o conforto de seus clientes. Encanto do Porto, o destino perfeito para momentos inesquecíveis. Preços especiais para caravanas. BR 226, sentido Lajeado e Granja. Atenção, atenção! Agora você pode comprar arroz com qualidade e melhor preço da cidade e região. A distribuidora de arroz fica na cidade de Porto Franco, no entroncamento. Você que quer comprar arroz com qualidade e melhor preço da região, venha conhecer a nossa distribuidora de arroz, Rio Tocantins. Compre no varejo ou no atacado, com preço direto da indústria. Cobrimos qualquer oferta anunciada. Venha conhecer. Contato 99 98438-3880. Siga-nos também no Instagram, @arrozriotocantins, e fique por dentro das melhores ofertas. Saltinho e saboroso, tão delicioso e fácil de preparar. É o arroz Rio Tocantins. Arroz é Rio Tocantins. Arroz Rio Tocantins, presente nos melhores supermercados da cidade. Eu sei onde é o melhor lugar pra quem vai construir ou vai reformar. ConstruBem, vem pra cá. Na ConstruBem você vai encontrar excelente qualidade. ConstruBem conquistou nossa cidade. Temos materiais elétricos, hidráulicos, tintas, ferramentas e muito mais. É na ConstruBem que a gente vai. ConstruBem, o melhor sempre faz. Vem pra ConstruBem, outra melhor não tem. Reforma ou construção, tá na mão. ConstruBem é a solução. Tudo que você procura para construir ou reformar com qualidade, então vem pra ConstruBem. Temos materiais elétricos, hidráulicos, tintas, ferragens, ferramentas, pisos e revestimentos, caixas d'água, louças para banheiro, cimento, portas, janelas e muito mais. Venha conferir e nas suas compras aceitamos cartões e dividimos em até 6 vezes. ConstruBem, Travessa Tocantins, em frente à feira com no centro de Porto Franco. Telefone 98224-0100. ConstruBem, materiais para construção. A sua obra começa aqui. ConstruBem. Smart, bom preço com você no dia a dia. Lugar de comprar barato e fazer economia. Frutas fresquinhas e carnes selecionadas. Smart, bom preço, qualidade comprovada. O atendimento é diferenciado. Smart, bom preço, lugar de comprar barato. Atenção, Vila Esperança e região. No Smart Bom Preço Supermercado você encontra variedade, qualidade e o menor preço em um só lugar. Frutas fresquinhas, carnes selecionadas, tudo para o seu dia a dia com aquele atendimento que você merece. Estamos na Avenida Principal, Vila Esperança, Porto Franco, Maranhão, pertinho de você. Precisa de algo? Ligue Ligue agora 99 988480787 e confira nossas ofertas imperdíveis. No Smart Bom Preço, economizar. Inverso do Consumidor Paraíba. Centenas, eu disse centenas de ofertas para nossos clientes. Furadeira Bosch 750 watts, R$53,90 mensais. Lavadora Color Mac 10 quilos, R$53,90 mensais. Refrigerador Esmaltec, duas portas, R$259,90 mensais. Smart TV AOC 43 polegadas, R$159,90 mensais. Essas e outras ofertas em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Quinzenaço do Consumidor Paraíba. ZYC659, canal de comunicação 292, Rádio Porto FM, 106,3 MHz, uma emissora da Associação Comunitária São Francisco de Assis, Porto Franco, Maranhão, Rádio Porto FM, a nossa rádio comunitária. No silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências, teus filhos, como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênção se encha meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sinta tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. A partir de agora, Caminho Santo, o programa gospel que pode mudar a sua vida. A palavra de Deus reina, acalma, cura e liberta. Pastor Lincoln Galvão traz para você Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe, que o favor de Deus, a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade venha sobre a tua vida, que você receba de Deus tudo que são as bênçãos que Deus tem para a tua vida. Eu quero deixar para você no livro, no dia de hoje, 1 Crônicas, capítulo 2, no verso de número 13. Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, a Abinadabe, o segundo, a Simeia, o terceiro, a Natanael, o quarto, a Radai, o quinto, a Ozem, o sexto, e a Davi, o sétimo. A palavra sete na Bíblia significa substituição. Abel, quando ele foi assassinado pelo seu irmão Caim, os seus pais tiveram outro filho que colocou Sete. Sete significa substituição. Davi aqui, ele era o sétimo filho de Jessé. Ele substituiu a Saul, que foi um rei instituído por Deus, mas foi Davi que deu descanso para Israel. A Bíblia diz que ele pacificou ali, matou os filisteus, e eu quero profetizar na tua vida essa bênção do número 7. Davi era o 7. Substituição. Davi, ele deu descanso para o povo de Israel. Deus, ele trabalhou 6 dias e no sétimo ele descansou. Você vai ter descanso nesse mês. Você vai ter refrigério. Você vai ter paz. Você vai ter águas de descanso. Eu profetizo na tua vida. Viagem que você vai fazer para você descansar. É o que eu profetizo, o que eu chamo existência e que Deus colocou no meu coração. Davi, o 7º. Você vai receber isso, substituição, para ter paz, para ter descanso, para ter refrigério. Deus te abençoe. Vamos continuar ouvindo o programa Caminho Santo e receba de Deus o seu favor, a sua graça e a sua bondade. Eu te abençoo em nome de Jesus. Vamos aplaudindo Jesus Cristo nesse dia da ressurreição do Senhor. Ele está vivo, ele venceu, está aqui. Venceu a morte. A pedra rolou e o Senhor venceu. Pode aplaudir o Deus da nossa vida, que veio nos falar, que veio nos amar. Louvado seja, Senhor, bendito seja, hoje e sempre. Eu sei que você está aqui, eu sei que tu me sondas, sei também que me conhece. Solte a voz, cante, glorifique o Senhor. Queridos ouvintes, vamos meditar no livro de Jeremias, capítulo 30, no verso 18. Assim diz o Senhor: eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada, e sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. Sairão deles com ações de graça a alegria e o júbilo dos que se alegram. Multiplicá-los-ei e não serão diminuídos. Glorificá-los-ei e não serão apoucados. Os seus filhos serão como na antiguidade e a sua congregação será firmada diante de mim e castigarei todos os seus opressores. Amados, a palavra de Deus aqui mostra que Deus, ele pode mudar a minha sorte e a sua sorte assim, num piscar de olhos. A palavra de Deus mostra que ele tem a promessa de que a cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas e o palácio será habitado como outrora. Você pode ter tido uma vida farta, uma vida próspera, mas por algumas circunstâncias da vida, eu costumo ler Salmo 66, 10, o Senhor permitiu que eu caísse numa cilada. E nessa situação de cilada, nessa situação ali problemática, você tem acumulado um monte de prejuízo, você tem tido dores, você tem tido perdas, mas eu quero profetizar na sua vida essa bênção aqui: eis que eu vou restaurar a tua sorte. Sairão deles com ações de graça, com alegria, com júbilo, multiplicá-los-ei. A palavra de Deus mostra por duas ocasiões o milagre extraordinário que aconteceu na vida de dois homens. E esse milagre eu profetizo que vai acontecer na tua vida. A Bíblia diz, Jó, capítulo 42, mudou.